O dia 28 de agosto na história, 1916, a Alemanha declarou guerra à Romênia durante a Primeira Guerra Mundial. 1941, o programa Repórter Esso, marco do jornalismo radiofônico brasileiro, entrou no ar pela Rádio Farroupilha de Porto Alegre. 1979, o presidente militar João Figueiredo sancionou a lei da anistia, que serviria para condenados e acusados por crimes políticos. 1992, foi aprovado pela Câmara dos Deputados com 441 votos a favor, 38 contra, 23 abstinências e uma abstenção, o processo de impeachment do presidente Fernando Collor. 1996. O príncipe Charles e a princesa Diana formalizaram o divórcio, após 15 anos de casamento, em um tribunal de Londres. Esses são os fatos que fizeram o dia 28 de agosto entrar para a história. Tenham todos um bom dia.